sinto o toque, nada mais me comove. As rosas não brotaram no jardim da solidão. Mesmo que o tempo não espere, nós se envolve. É uma causa perdida pra quem não tem coração. Um senso mórbido, paixões e seus destroços. Sentimentos retóricos exalam aflição. Não seja tolo, amar é para os fortes. E às vezes eu tô fraco e me entrego às emoções. Sei que um dia você vai voltar. O teu sorriso trouxe paz pra mim. Sei que errei, não posso te ligar. O seu contato apaguei do chip. Só por uma noite vai ser tão bom. Mas na real sei que não vai rolar. Com a cabeça fora do lugar. Prefiro estar sozinho que te atrasar. Incrível, cê faz meu mundo parar. Cê faz meu mundo parar. Incrível, cê faz meu mundo parar. Cê faz meu mundo parar. Incrível, cê faz meu mundo parar. Faz meu mundo parar. Incrível.